Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Com vocês aqui na Rádio Esotérica, no nosso canal da Ustream, com imagens diretamente do nosso estúdio, também aí nas gravações, nas sessões da Loja Esotérica Virtual. Recebemos a todos vocês nessa nossa programação que visa levar temas da espiritualidade para vocês, ouvintes. E nessa fase do nosso programa, nós estamos estudando com vocês os temas do livro O Sistema Solar. É a temática que nós estamos estudando com vocês, ouvintes. Um tema realmente muito interessante que nós estamos paulatinamente levando para todos. Um trabalho muito interessante que com certeza está contribuindo muitíssimo para a expansão da cultura espiritual daqueles que nos acompanham. Pois dificilmente, ouvintes, são feitas programações de palestras ou seminários que abordam realmente em profundidade essa temática. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui no livro O Sistema Solar, ao 32º capítulo, ouvintes, que vai nos falar da segunda raça raiz aqui da vida no nosso querido planeta Terra, ouvintes, que é a nossa casa no universo, não a nossa única casa, mas com certeza é o ponto, ouvintes, do qual nós não podemos deixar de considerar, ouvintes, a vida que nós estamos tendo aqui no nosso querido planeta. A Terra, ouvintes, que já passou por muitos momentos evolutivos e ainda se encontra em transformação, e também, ouvintes, a nossa presença aqui é um agente dessa transformação. A Terra, ouvintes, tem muitos e muitos milhões de anos. A nossa presença aqui, ela é praticamente esporádica. E periodicamente a humanidade surge e desaparece sobre a superfície desse planeta. Então, dentro dos esquemas de estudos, ouvintes, que nós estamos levando para vocês, nós vamos falar hoje da segunda raça que se processou dentro desse planeta que nós habitamos. É uma oportunidade, ouvintes, de nós conhecermos a história pretérita da humanidade, que é com certeza muito mais longa do que se supõe dentro dos estudos científicos que têm sido realizados, ouvintes. A ciência realmente não conhece perfeitamente o que, caros ouvintes, é realmente a história da humanidade. A história humana nesse planeta é muito mais antiga do que nos conta a ciência, até porque ela não conhece exatamente como o esoterismo conhece a sua história oculta. Então, a cadeia terrestre, ouvintes, que é composta de 7 esferas, são 7 planetas, como se fossem os 7 corpos que analogamente o ser humano possui. A nossa cadeia terrestre, ouvintes, ela tem esses 7 corpos. São 3 planetas físicos, que são o planeta Marte, a Terra e Mercúrio, e também planetas invisíveis. Nós temos 4 planetas invisíveis, 2 planetas astrais e 2 planetas mentais. E segundo, o esoterismo, ouvintes, como exposto pelas doutrinas dos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, que através da sua grande mensageira para o Ocidente, Helena Petrovna Blavatsky, ela trouxe, ouvintes, essa conceituação para nós do Ocidente, que nada sabíamos sobre essa estrutura, ouvintes, oculta do sistema solar. Então, ontem, ouvintes, nós falamos aqui da primeira e segundas rondas que passaram, né, pelo nosso sistema, e falamos também da terceira ronda, e entramos já pela quarta ronda, que é a atual ronda, ou seja, a atual circulação por esses sete planetas. Ou seja, a vida, ouvintes, as nossas chispas divinas já circularam pelos sete planetas do sistema por quatro vezes. Então, quatro giros já foram dados, e nesse exato momento histórico nós estamos na metade, após ter completado a quarta volta, já temos quatro voltas e meia, e essa meia volta é exatamente a vida da Terra. E cada vez que a vida chega a um planeta, ouvintes, ali a humanidade que habita aquela esfera passa por um processo de sete grandes momentos históricos, sete grandes civilizações, ou como ficou clássico dentro da literatura esotérica, são sete grandes raças. Isso, obviamente, estudando-se a humanidade, pois todos os reinos, os sete reinos que evoluem simultaneamente em cada planeta, eles também têm os seus ciclos. Então, o ciclo das sete raças, das sete civilizações, é um ciclo da vida para nós, seres humanos. Então, obviamente, não é o nosso ciclo humano que rege a vida do planeta, mas há outros ciclos de outros reinos simultaneamente acontecendo aqui conosco. Então, nós chegamos no momento, ouvintes, de analisarmos aqui com vocês a vida, como ela se processa na segunda raça, ouvintes, do planeta Terra, na segunda grande civilização. Então, essas raças nós podemos comparar com os períodos setenários que cada ser humano vive, pois o ser humano tem uma infância, tem uma adolescência, tem uma juventude, ouvintes, tem um período de apogeu da pujança da sua vida, a sua maioridade. Depois ele vai adentrando na velhice e finalmente ele decai e morre, ouvintes. Então, a cada sete anos, o ser humano ele ganha uma nova dimensão da sua consciência até os 49 anos. Após os 49 anos, todo ser humano começa um processo de decadência física que obviamente culmina com o seu desaparecimento. E a vida em cada um desses sete planetas também segue esse processo, ouvintes. Cada civilização, cada raça que acontece num planeta é, na verdade, um momento de desenvolvimento, ouvintes, da consciência daqueles seres que estão naquele planeta. E jamais devemos imaginar, ouvintes, que nós estamos sozinhos aqui nesse planeta. A Terra, ouvintes, é o palco da vida para muitos e muitos trilhões de seres. São muitas e muitas bilhões de chispas divinas. Só no nosso nível humano já estão 60 bilhões de chispas. E paralelamente a nós, a humanidade, existem 7 reinos com provavelmente tantas ou mais chispas divinas como essas que nós representamos aqui na Terra. E nós, ouvintes, os seres humanos, já evoluímos bastante nesse processo. Mas nessa segunda raça raiz aqui na Terra, ouvintes, o livro aqui, o Sistema Solar, nos diz: durante as idades de extensão desconhecida que a primeira raça viveu, a Terra se firmou em condições mais calmas e os cataclismos locais já não eram gerais. Maiores extensões de terra emergiram lentamente à superfície do deserto aquoso, estendendo-se a partir do promontório do primeiro continente e formado uma vasta forma de ferradura, o segundo continente, chamado continente Hiperbóreo e também conhecido como Plaksha. Este continente ocupava a área denominada hoje do norte da Ásia. Juntava também a Groenlândia e também a Kamchatka, e confrontava ao sul com o grande mar que se estendia, onde o deserto de Gobi estende agora seus ermos arenosos. Spitsbergen fazia parte dessa região, juntamente com a Suécia e a Noruega, e se alongava rumo ao sudoeste por cima das Ilhas Britânicas. Nesse tempo, a Baía de Baffin era terra e incluía as ilhas que ali existem atualmente. Naquela época, o clima era tropical, a vegetação ricamente luxuriante recobria as planícies ensolaradas. E não devemos ligar o nome Hiperbóreo às associações que hoje costumamos atribuir-lhe, pois era uma terra aprazível de exuberante vitalidade. Pois se fala de Hiperbórea modernamente como se for um continente gelado, e realmente não era assim, ouvintes. O nome Hiperbóreo assumiu suas lúgubres associações em épocas mais recentes, depois que a Terra foi varrida dos seus habitantes pela mudança do clima e arrebentada por uma afluência de cataclismos. Algumas das regiões mais antigas da Terra que se conhecem são remanescentes do continente Hiperbóreo. É o caso, por exemplo, da Groenlândia, da Islândia, de Spitsbergen, das partes mais setentrionais da Noruega e da Suécia e do Cabo no extremo norte da Sibéria. Quando chegou o momento de aparecer a segunda raça, os espíritos da natureza construíram em torno dos chayas partículas mais densas de matéria. Então chegou o momento, ouvintes, da construção das formas humanas mais densas. E aí, ouvintes, é um momento realmente importante para nós seres humanos, pois aí vai acontecer pela primeira vez, ouvintes, a corporificação do veículo físico humano sobre o planeta Terra. Então, o que existia eram apenas formas etéricas, né? Apenas no planeta Marte, como nós discursamos aqui ontem, já teria acontecido uma humanidade materializada com corpo físico. Então, na Terra só existiam as sombras, aquilo que os hindus chamam de chayas. Então, o livro aqui nos conta que os espíritos da natureza construíram em torno desses chayas, dessas sombras etéricas, as partículas mais densas de matéria, formando uma espécie de concha mais dura do lado de fora. Ou, como nos diz a doutrina secreta, o externo da primeira raça transmudou-se no interno da segunda. D'Estarte, imperceptivelmente, a primeira raça desvaneceu-se, fundiu-se e converteu-se na segunda. E o Chaya, que era todo o corpo da primeira, passou a ser o duplo etérico da segunda. É muito interessante essa afirmação que nós encontramos aqui no livro, porque nós sabemos que o corpo físico, ele tem um duplo, um perfeito duplo, um fantasma energético que está sobre ele, e na verdade é essa energia que constrói a matéria física. Então, a segunda raça, ouvintes, ela se constituiu exatamente naquela energia que era apenas etérica, desapareceu, passando a ser então o corpo etérico, o corpo energético dos seres da segunda raça aqui na Terra, ocupando o continente hiperbóreo. A segunda raça demonstrava dois tipos marcados, que correspondem ligeiramente à consciência búdica, ou seja, à consciência intuicional. Mostra a dualidade característica dessa consciência, surgindo em suas mudanças físicas, como nos dois sentidos da audição e do tato, pois o sentido do tato foi acrescentado ao da audição da primeira raça. Quando a mônada, ou seja, a chispa divina, passou para a segunda raça, adicionou à consciência do seu plano físico o sentido do tato e começou a responder ao impacto da água e do ar, assim como ao do fogo. É a vida, ouvintes, tomando as suas formas, né? Ou seja, quando se começa, ouvintes, a desenvolver esse processo, o que realmente importava ao ser humano era se materializar. Ou seja, aquela vida que se processava apenas etericamente, energeticamente, precisava ganhar uma corporificação. Então, o sentido que se desenvolveu na primeira raça foi o da audição, enquanto que o da segunda raça, como se comentou aqui, era exatamente o do tato. Então, aqueles primeiros seres humanos físicos começavam a tatear fisicamente. Também se ouviam sons débeis que lembravam cânticos e desprendiam-se das formas estranhas que representavam a humanidade. Sons abertos que lembravam vogais inarticulados, ligeiramente indicativos da agitação de emoções que proviam de molas ocultas. Essa consciência, tal como existia, pertencia muito mais ao de cima que ao de baixo. Era um deleitar-se sonhadoramente tranquilo, que vinha de dentro, com um pouco ou nenhum sentido de prazer ou de dor estimulado de fora. Era a consciência da chispa divina, a consciência monádica, desperta nos planos mais elevados, mas não nos mais baixos, e as formas se mostravam apenas levemente sensíveis, quase insensíveis, embora mais responsivas do que as da primeira raça. E aí, ouvintes, obviamente, vai se processando a vida, que vai ganhando novas dimensões. Mas, com certeza, os seres da segunda raça, na verdade, viviam muito mais espiritualmente do que fisicamente. Não havia como eles terem realmente uma percepção perfeita daquilo que estava ao seu redor, porque obviamente que essa vida era muito mais uma vida do espírito que estava recém chegando à matéria do que propriamente uma vida material como nós levamos. Hoje nós já estamos quase que no oposto dessa situação. Nós já vivemos praticamente só no plano material e praticamente sequer lembramos que nós somos seres espirituais, ouvintes. Nós caímos, tendo já chegado na quinta raça, nós já caímos no oposto do que acontecia com a segunda raça, que vivia quase que o tempo todo do dia no plano espiritual. E nós, seres humanos, vivemos com seres humanos da atual civilização, vivemos o dia todo como se nós fôssemos realmente seres simplesmente materiais, como se fossem as forças físicas que dominassem todas as coisas. Então, esse desenvolvimento, né, da consciência, ouvintes, essa civilização chamou-se Kimpurushas, ou seja, filhos do Sol e da Lua, o pai amarelo e a mãe branca. Assim são denominados os seres da segunda raça na doutrina secreta de Blavatsky. E, portanto, também filhos do fogo e da água. E nasceu sob os influxos do planeta Brihaspati, ou seja, o planeta Júpiter, que tinha uma influência astrológica muito, muito forte sobre os seres. A cor desses seres era de um amarelo dourado, que às vezes quase refulgia com matizes alaranjados, às vezes com as mais pálidas tonalidades do limão, e as formas esplendorosamente coloridas, filamentosas, que lembravam não raro a das árvores, ao passo que algumas se aproximavam de tipos animais e outras apresentavam um perfil quase humano, muito heterogêneas na aparência, que pairavam, flutuavam, deslizavam, marinhavam, gritavam umas para as outras com notas aflautadas através das esplêndidas florestas tropicais, brilhantemente verdes à luz do sol, com trepadeiras floridas estreladas de deslumbrantes inflorescências. Tudo isso compunha um quadro de tonalidades coruscantes, o esplendor da natureza em sua mocidade, que exuberava, transbordava de vida, movimento, cor, contornos debuchados por mãos de gigantes, cores arrancadas a uma paleta extravasante. E é assim, ouvintes, por influência direta dos criadores, dos mestres que atingiram os objetivos da cadeia lunar, que foram realmente os construtores da vida material aqui no planeta Terra, é que nós atualmente somos o que somos, temos esse corpo físico. Então, a ele nós devemos isso. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos continuar comentando, ouvintes, aí os desenvolvimentos da segunda raça, que seria a infância, né? Dos 7 até os 14 anos, dentro aqui da vida coletiva da humanidade. Então nós vamos comentar no segundo bloco do nosso programa de hoje sobre esses mestres da Lua, ouvintes, a sua importância para nós e como sem eles, ouvintes, nada estaria funcionando aqui, e também os seus comandados, que são os anjos e os espíritos da natureza. Então agradeço muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando pela rádio. Temos aqui o gráfico de de audiência, que sempre dá aquele pico nesse horário aqui da nossa programação, e também aos amigos que estão nos assistindo no vídeo ao vivo aqui pela nosso canal da Ustream. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade aqui aos nossos estudos do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, ao qual nós recomendamos para vocês. Se vocês encontrarem nos sebos aí do Brasil, comprem, ouvintes, e estudem, porque vale realmente muito a pena. E agradecemos sempre a audiência de vocês que nos acompanham aí fielmente aí nos programas transmitidos ao vivo. É sempre bom saber aí que tem muita gente nos ouvindo aqui enquanto nós estamos sozinhos aqui no estúdio, mas nós sentimos, ouvintes, essa ligação profunda que existe entre vocês, o interesse de escutar, de aprender coisas novas. E o ser humano, ouvintes, ele vive não só aqui na matéria, mas também nas outras dimensões. E quando nós nos unimos em torno de um mesmo interesse, com certeza nós estamos juntos. Não fisicamente, ouvintes, mas espiritualmente. É assim também que nós nos ligamos aos mestres da grande fraternidade. A fraternidade dos santos, a fraternidade dos mestres, a grande sanga, ouvintes, que une os seres iluminados do mundo. Eles não precisam, e nós também não precisamos, nos unir fisicamente a eles, ouvintes. Nós precisamos nos unir mentalmente, espiritualmente. Então, a qualquer momento do dia ou da noite, ao vivo ou nas gravações, nós sempre estaremos unidos em busca de um mesmo objetivo: a nossa espiritualização. E esses conhecimentos, ouvintes, que nós estamos trazendo aqui para vocês, eles fazem parte realmente de uma tradição arcaica, uma tradição que vem passando de mestre a discípulo há muitos e muitos milhares, dezenas, centenas de milhares de anos. Não é uma coisa que começou ontem, ouvintes, com alguém que editou um livro. Esses livros que nós trazemos para vocês são apenas as últimas páginas de um grande livro que vem sendo escrito ao longo de todo esse longo período. E o ocultismo, o esoterismo, a teosofia são uma tradição que vai sendo transmitida, retransmitida, e nós só estamos aqui uma vez mais ecoando esses princípios, que são investigados, reinvestigados, confirmados, reconfirmados pelos clarividentes, pelos investigadores, e nós podemos traçar uma linha daqueles que trazem, ouvintes, esses conhecimentos para o mundo. Então nós vamos continuar aqui os estudos sobre a sexta raça, ouvintes. Aliás, sexta não. A segunda raça, eu já estou lá na frente, já estou querendo chegar na sexta raça. Nós estamos falando da segunda raça, ouvintes. Vamos falar agora sobre mais algumas características dessa raça e também desses seres maravilhosos, os mestres da fraternidade que atingiram os objetivos do desenvolvimento na cadeia lunar e que são, ouvintes, os mentores do desenvolvimento da vida nesse planeta. Quando nós vemos os temas, ouvintes, que se falam sobre os mestres da Fraternidade Branca, nós também temos que notar que eles fazem parte de uma escola, ouvintes, que não começou aqui no nosso planeta. A Fraternidade Branca, na verdade, é uma escola inter-sistemas solares, ou seja, o nosso sistema solar, ele está integrado dentro de uma grande rede cósmica, onde seres de uma elevação espiritual muito grande se comunicam e paulatinamente se iniciam, se instruem, ouvintes, e o nosso Sol, ele não está sozinho, ouvintes. Apesar da esfera solar e a esfera que compreende o nosso sistema solar, o Sol em si, ele é materialmente praticamente a totalidade do sistema solar. 99% da matéria do sistema solar está no disco solar, ouvintes, na estrela, o Sol. Todos os planetas, todos os cometas, asteroides e outros debris que estão aí circulando no sistema solar são fisicamente apenas 1%. E o Sol nada mais é, ouvintes, do que a demonstração de um grande poder, um poder de energia, ouvintes, pois a partir dali circula a vida divina, é o grande coração daquilo que as religiões chamam de Deus, o grande criador, o grande arquiteto, o geômetra do universo, ouvintes. Ele está por trás desse grande centro energético que é o Sol. Mas a sua consciência se estende muito mais além. Assim como o espírito do homem vai muito além do corpo físico, e nós podemos sair do corpo, fazer viagens astrais, podemos sentir e perceber a distância, ouvintes, e podemos, na verdade, viajar por toda a extensão do nosso planeta, não só com as nossas emoções, que é o corpo astral, mas com a nossa mente, com o nosso espírito, nós podemos ir muito mais longe. E o Espírito de Deus, ouvintes, a consciência divina, que nós realmente não podemos e não conseguimos compreender a sua abrangência, ela vai muito além do que simplesmente a esfera solar. O Sol, ouvintes, que alimenta a vida nesse planeta, porque quando nós nos alimentamos, ouvintes, nós estamos, na verdade, ingerindo, estamos comendo a energia do Sol. Quer nós façamos a coisa inteligente e nos alimentemos dos vegetais, das frutas, que são aqueles que realmente, ouvintes, transformam a energia do Sol em alimento através do milagre da fotossíntese, que é realmente algo fantástico que as plantas conseguem realizar. Quer nós nos alimentemos dos animais, ouvintes, que já comeram as plantas, e aí é um grande desperdício de energia, ouvintes, além do sofrimento dos animais. Mas qualquer alimento, ouvintes, que nós comemos, na verdade, estamos ingerindo a energia do Sol. É o Sol que aquece, ouvintes, é o Sol que alimenta, e ele também é a fonte da sabedoria, a fonte da espiritualidade, ouvintes, a fonte da consciência nesse nosso sistema. E a consciência de Deus, ouvintes, do nosso logo solar, ela vai muito além do último asteroide, do último planeta nos estertores do sistema solar. As estrelas, ouvintes, são grandes homens cósmicos que se conversam entre si e formam grupos que também entre si evoluem, e assim como nós temos os nossos grupos humanos, e analogicamente, ouvintes, analogamente a como as consciências dos homens se reúnem, nós, os humanos, também nos reunimos aqui, nós temos as informações, ouvintes, esotéricas, que as estrelas se reúnem em grupo. O nosso Sol, na verdade, pertence a um grupo setenário de estrelas, ouvintes. E há uma grande estrela que é realmente o centro desse grupo de sete estrelas. E essa grande estrela, ouvintes, que é muitas vezes maior do que o nosso Sol é uma estrela praticamente anã, comparada com a estrela que é o centro desse grupo setenário de estrelas, que é a estrela conhecida como Sirius. Sirius, que na verdade é um sistema estelar binário, são duas estrelas, ouvintes, uma gigante, de primeira grandeza, uma estrela azul dezenas de vezes maior do que o nosso Sol, e ao redor, orbitando Sirius A, existe uma outra estrela menor, que é Sirius B, uma estrela menor que tem ao seu redor planetas, assim como o nosso Sol tem planetas, e ali uma humanidade muitíssimo avançada ali habita, ouvintes. Então, a fraternidade da sabedoria e da compaixão, a fraternidade branca que existe aqui no planeta Terra, é instruída, ouvintes, por essa fraternidade que está ao redor da estrela Sirius. E os nossos antepassados da Lemúria e da Atlântida conheciam isso, ouvintes. E os nossos antepassados mais recentes, os egípcios, herdaram essa informação, e por isso, ouvintes, eles erigiram sobre a Terra mais de 90 pirâmides representando exatamente as estrelas que perfazem esse nosso grupo de esse grupo estelar ao qual o nosso Sol participa. E dessa forma, ouvintes, nós vemos as três grandes pirâmides do Egito, as pirâmides do platô ali da cidade do Cairo. Elas, na verdade, são uma representação das três estrelas da constelação do Cão, né? E essas três estrelas, que aqui no Brasil são conhecidas como as Três Marias, se vocês localizarem no céu as Três Marias e vocês apontarem o dedo na direção do sul, vocês vão encontrar exatamente a estrela Sirius, que obviamente era muito conhecida, muito comemorada entre os egípcios, assim também como eles comemoravam a vida que vem do planeta Marte. E esse conhecimento, ouvintes, esotérico, ele vai se renovando, vai a cada dia, ouvintes, se tornando mais efetivo. Então, para nós, ouvintes, a grande hierarquia da fraternidade branca, cujo centro é a consciência de Deus, a consciência do logo solar, em cada planeta, em cada esquema planetário, ela tem os seus objetivos. E a humanidade da cadeia anterior, da cadeia lunar, atingiu, ouvintes, o objetivo de alcançar a quarta iniciação, e a maioria deles veio para a Terra ajudar a construir as formas. E isso foi um trabalho realmente muito difícil, ouvintes, fazer a transmissão não só da consciência, mas das formas animais que aqui habitam. Então, quando nós lemos aqui os detalhes dessa segunda raça, que foi o primeiro momento, ouvintes, do surgimento da vida física, nós vemos como é difícil, ouvintes, engarrafar o sol aqui num corpo físico, pois a nossa chispa divina, ouvintes, ela também é da natureza do sol. É uma chama pequeníssima, mas que tem a mesma natureza daquela chama gigantesca que brilha lá fora no universo. E nós, ouvintes, faríamos muito bem se diariamente nós nos recordássemos, nos lembrássemos, ouvintes, do que nós realmente somos. Seres espirituais aqui em exílio, em busca de informações, de experiências, da vivência do que é ser humano. E terminando aqui o relato sobre a segunda raça, ouvintes, o livro Sistema Solar nos diz: a proporção, vamos voltar um pouquinho, dos dois tipos, né, de seres que se desenvolveram na Terra, da primeira e da segunda raça, o primeiro não evidenciava traço algum de sexo, e sua reprodução se processava por expansão e gemação, como a primeira raça. A proporção que as formas dessa segunda civilização se tornavam mais duras, mais materializadas, revestidas de uma concha mais grossa de partículas terrestres, esse sistema de reprodução tornou-se impossível, pois os seres, na verdade, apenas se dividiam, ouvintes, e aquela divisão se desenvolvia num outro ser completo. Mas conforme o corpo foi ficando cada vez mais denso, isso ficou impossível. E das formas foram expulsos, então, corpúsculos, figuradamente chamados gotas de suor. Daí que nós vamos encontrar os filhos do suor, visto que manavam como mana o suor da pele humana. Então, os seres da segunda raça tiveram, num segundo momento, esse método de reprodução, as gotas de suor, e eram viscosos e opalescentes. Aos poucos endureciam, cresciam e assumiam formas variadas. Há inúmeros vestígios desse tipo de reprodução nas histórias purânicas, ou seja, os grandes textos antigos da Índia, onde se afirma que todas as raças nasceram dos poros da pele dos antepassados. Com o transcorrer do tempo, começaram a aparecer indivíduos de sexualidade nos nascidos do suor da segunda raça, que exibiam em seu interior esboços dos dois sexos, razão pela qual são chamados de andrógenos. Um estudo dos reinos inferiores nos revela hoje a persistência de todas essas fases e nos elucida a maneira com que os espíritos da natureza foram guiados ao longo de um plano singelo, interminavelmente modificado nos pormenores, mas que se mantinha sempre o mesmo nos princípios. Dos germes expelidos pelos homens da segunda raça, o reino dos mamíferos desenvolveu-se, e pouco a pouco em toda a sua imensa variedade de formas. Os animais abaixo dos mamíferos foram afeiçoados por espíritos da natureza a partir dos tipos elaborados na terceira ronda, ajudados às vezes por emanações humanas. Cumpre lembrar que a segunda raça, em seu todo, era uma recapitulação da segunda ronda, e que se conheciam as formas da segunda ronda como os assim chamados sacos de mingau. A segunda raça raiz também apresentava a curiosa aparência dos informes sacos de mingau. É algo difícil, ouvintes, para nós entendermos como a vida pode ter sido tão simplória para se materializar dessa forma, ouvintes, e depois o problema da reprodução. E o livro aqui complementa. Tanto a primeira quanto a segunda raça, as raízes da segunda da manifestação aqui das raças na Terra, evoluíram na Terra antes que Marte fosse desertado. Nas primitivas condições da Terra, havia disponíveis algumas entidades que Marte, em seus estágios finais, não podia acomodar por se acharem adiantados em demasia. Dentro dessas raças, os mestres da Lua, do globo D, da cadeia lunar, introduziram certo número de entidades atrasadas que serviram de instrutores especiais aos retardatários. Muitos retardatários retribuíram os cuidados especiais que lhe foram conferidos e mais tarde ingressaram na primeira sub-raça da terceira raça raiz, que nós ainda vamos estudar, como o seu tipo mais baixo. Eram conhecidos como cabeças de ovo, e voltaremos a discorrer sobre eles quando chegarmos ao estudo da terceira raça raiz no próximo capítulo. Durante a primeira e a segunda raças raízes, a população da Terra era muito limitada, e a ajuda especial, a que acima aludimos, parece ter sido dispensada a fim de dar ao maior número possível de animais um empurrão para se tornarem humanos antes de fechar-se a porta no meio da quarta raça raiz. De mais a mais, não se mediram esforços para que se adiantassem todos os de que se poderia fazer alguma coisa. Antes da chegada dos senhores de Vênus, na metade da terceira raça raiz, a chamada raça lemuriana, que nós vamos começar a estudar, ouvintes, no nosso próximo programa, que será transmitido ao vivo. Então, ouvintes, para concluir esse estudo da segunda raça aqui no planeta Terra, nós só temos a mencionar e a relembrar, ouvintes, o grande esforço que os senhores da Lua, ouvintes, fizeram para trazer toda esta magnífica vida que nós vemos no planeta Terra hoje, desde a cadeia lunar que se decompôs quase que totalmente, restando apenas aí o nosso satélite natural, a Lua. E os senhores da Lua, ouvintes, que acompanham a nossa evolução, eles estão aí presentes, muitos deles já conseguiram passar além do grau de mestre, já fazem parte do reino super-humano. E aí, realmente, o que nós temos a acrescentar, ouvintes, dentro desse assunto, é que a nossa evolução, ouvintes, está sendo gestada aqui para que quando nós consigamos, ouvintes, transcender essa nossa consciência limitada, porque cada ser humano, ouvintes, nesse atual estágio é como se fosse um ovo cósmico, ouvintes, aonde está sendo gestado um ser divino e um ser cósmico, um ser destinado a habitar as esferas celestes, não necessariamente no plano físico, ouvintes. A vida pode ser física, mas também e principalmente ela pode ser puramente espiritual, pode ser puramente imaterial. Então, o que os mestres esperam de nós, ouvintes aqui, mais cedo quanto for possível, nós consigamos finalizar esse processo da criação de um corpo espiritual dentro desse ovo áurico que nós possuímos. E aí, ouvintes, quando esse ovo áurico se romper, quando as nossas energias transcenderem os limites da casca desse ovo, pois nós achamos, infelizmente, que nós somos só esse corpo, mas há aqueles que acham que são apenas a sua aura, ouvintes. A aura pode se expandir a muitas e muitas dezenas, centenas de metros, como nós percebemos na aura dos grandes mestres, como a aura do Senhor Buda, ouvintes, que tinha cerca de algumas milhas de distância, e muitos mestres da Fraternidade Branca, ouvintes, têm auras de centenas de metros de raio. São auras, ouvintes, que mais parecem com pequenos sóis que estão sempre radiantes, sempre brilhantes, manifestando todas as qualidades possíveis e imagináveis. Enquanto nós, seres humanos, somos apenas esse ovo fechado em si mesmo, onde as energias não se expandem e realmente não ajudam a iluminação, não ajudam o progresso do mundo. Porque quando, ouvintes, nós terminarmos o nosso processo aqui, quando nós ganharmos as devidas expansões de consciência, quando nos for possível, ouvintes, viajar nos planos invisíveis, assim como hoje nós já achamos muito fácil pegar um carro e sair por aí andando, pegar um avião e ir para outros países, outros continentes, nós sequer sabemos, ouvintes, que nós podemos viajar não só por todo esse planeta, com os nossos corpos espirituais, nós podemos nos deslocar também para as outras esferas, não só da cadeia terrestre, mas de todo o sistema solar. E aqueles ouvintes dos nossos mestres que já ganharam essa consciência maior, eles podem se apresentar, ouvintes, na grande fraternidade de Sirius, se apresentando naquela fraternidade branca que originou a nossa fraternidade branca do sistema solar, se apresentar lá, ouvintes, como discípulos, como aprendizes. Então, tudo que nos cumpre dizer, ouvintes, é que tudo no universo são ciclos inimagináveis que vão cada vez mais se expandindo, pois os nossos mestres já deram outras voltas nesses ciclos, ouvintes, e nós estamos seguindo os seus passos. E o nosso pequeno programa aqui, ouvintes, só está fazendo ecoar as ideias, fazendo relembrar, ouvintes, rememorar, trazer as reminiscências, ouvintes, que estão dentro de cada um de nós, dessa nossa natureza espiritual. Deem asas, ouvintes, à sua intuição, à sua imaginação. Como disse o mestre Kutumi, a verdadeira imaginação é o começo da clarividência, pois o nosso eu espiritual pode escrever, ouvintes, na sua tela mental, na nossa tela mental, com as imagens da vida interna que nós temos, que é muito grande. E nós vamos começar a estudar no nosso próximo programa os aspectos da terceira raça, a raça lemuriana. São muitos detalhes que vão nos trazer, ouvintes, aí a história do nosso desenvolvimento físico na raça lemuriana, que já desapareceu há muitos e muitos milhões de anos, mas que está impressa no nosso código genético de uma forma indelével. Então, ouvintes, aí, como sempre, pelo adiantado da hora, o programa está terminando uma vez mais, mas nós vamos convidar a vocês para finalizar esse programa com uma última vibração, uma vibração espiritual, ouvintes, relembrando sempre a nossa condição maior, ouvintes, a nossa condição espiritual, que é a verdadeira condição do ser humano, que está por trás, ouvintes, de tudo que se manifesta aqui, com as influências, ouvintes, das maravilhosas estrelas da constelação das Pleiades, onde existem hoje mais de 400 estrelas novas no universo que estão ali nascendo, como a matéria, ouvintes, do nosso sistema solar veio daquela região do universo, dentro da nossa galáxia. Nós, com essa imagem, belíssima imagem das Pleiades, convidamos a vocês para a nossa última interiorização. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, conectar com o nosso batimento cardíaco, a vida sempre presente, pulsante no nosso coração. Sintamos esse pulsar e, com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos no centro dos nossos corações a joia inefável da nossa chispa divina, brilhando eternamente, ligada ao coração de Deus, que brilha lá fora do universo com seu esplendor incompreensível. Dentro de nós, ouvintes, essa joia está brilhando também. Visualizemos essa luz se expandindo por todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando também a nossa aura, as proximidades do nosso corpo e o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Aproveitamos a espiritualidade desse momento, ouvintes, para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa brilhe cada vez mais, ouvintes, a cada instante em que vocês as invocarem aqui nas nossas meditações, nas suas meditações, ouvintes, nas suas preces, orações. Lembre-se sempre, ouvintes, que Deus está presente no universo e dentro do coração de cada ser humano e de todas as formas que estão ao nosso redor. Vamos, ouvintes, juntos caminhando rumo a uma vida cada vez mais ampla, mais sábia, mais integrada com a natureza. Nosso programa está a serviço desse objetivo, ouvintes. E terminando aqui, ouvintes, agradeço uma vez mais a audiência, o carinho, desejo a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, um ótimo feriado aí nacional. No dia de amanhã, aproveite para ler, para meditar, para pensar a respeito da sua verdadeira essência, ouvintes. E o programa deixa com vocês agora a programação musical, sempre interativa, aqui da Rádio Esotérica FM. e esperamos reencontrá-los nas nossas próximas programações. Nos despedimos por fim aqui, caros ouvintes, com o virtual, mas sempre forte, sempre fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, para todos os ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a próxima, queridos e queridas ouvintes.